tonight when everything falls asleep. It's you I breathe, it's you I want to keep. Sky falls, the morning rises up. While it rains, I can see all in just one drop. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. você conferiu Chene 54, Equinox 4, DJ Marcante, Oxigênio 4, Chariots of Fire, A Great Big World, Say Something, Fort Romeo, Seiko 2, All in Can, Quiet Nights. Iniciamos a sequência com Mike Posner, Move On. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Eu sou Rádio Lounge. Boa noite. Radio Soul Radio. The best songs. The best singers. New Radicals. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Boa noite. It was Tuesday night, I was on my own. Our favorite band playing all our songs. And I thought I heard your voice singing along. When you caught my eye and you watered me, I lost myself in a history. I thought I had the words, I guess I was wrong. Sim.